Pedro Pereira Pinto. Pronto, patrão. Pinta P na portinha e no portão. Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor pintando P na porta e no portão. Parei pateta, pois pedi ao tal poeta, professor, pintor, profeta, pra provar a profissão. Porém, pasmado pelo pau palavreado, perguntei pelo passado, pelas provas de pintor. Perfeitamente pra pintar publicamente, pode paulatinamente praticar pra professor. Poucos protestam pelos P's que agora prestam, pra pretextos que palestram, porque podem palestrar. Pois palestrando pelos parques, passeando, pode o povo até prosando, pouco a pouco pesquisar. Pobre Patrícia, proclamando ser propícia, perguntou a um polícia pra que pena portaria. Porém pertinho, Policarpo Pelourinho puxou pelo pincelzinho pra pintar patifaria. Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor pintando pena porta e no portão. Parei pateta, pois pedi ao tal poeta, professor, pintor, profeta, pra provar a profissão. Porém pasmado pelo pau palabreado, perguntei pelo passado, pelas provas de pintor. Perfeitamente pra pintar publicamente, pode paulatinamente praticar pra professor. Protestam pelos P's que agora prestam, pra pretextos que palestram, porque podem palestrar. Pois palestrando pelos parques, passeando, pode o povo até prosando, pouco a pouco pesquisar. Pobre Patrícia, proclamando ser província, perguntou a um polícia pra que pena portaria. Porém pertinho, Policarpo Pelourinho puxou pelo pincelzinho pra pintar patifaria. Passo pensando pelas praças, procurando por um tal pintor pintando pena porta e no portão. Parei pateta, pois pedi ao tal poeta, professor, pintor, profeta, pra provar a profissão. Porém pasmado pelo pau palavreado, perguntei pelo passado, pela prova de pintor. Perfeitamente pra pintar publicamente, pode paulatinamente praticar pra professor. Inicialmente um choro de Valdir Azevedo e Pereira da Costa, na voz de Ademil de Fonseca, brasileirinho. Em seguida, a vez do lendário clarinetista Abel Ferreira em Sai da Frente, uma composição dele. Depois, Almirante, em 1955, interpretando Tudo em P, de Jorge Nóbrega. Estamos apresentando 78 RPM. Rádio Cultura Brasil e os 78 RPM. Nos anos 50, havia uma imensa variedade de gênios que surpreendiam o espectador tocando o samba em instrumentos nobres. Pois é, aí vão dois sambas rasgados nas teclas do órgão eletrônico e do piano. Quer maior nobreza? Esse é o som do samba instrumental, Apito no Samba, de Luiz Bandeira e Luiz Antônio. Nós ouvimos com o organista André Penazzi. Em seguida, a genial pianista Carolina Cardoso de Menezes, no samba Cabelos Brancos, de Erivelto Martins e Marino Pinto. Depois de Ari Barroso, Morena Boca de Ouro, com a Orquestra Tabajara de Severino Araújo. Estamos apresentando 78 RPM. De volta aos anos 30 e 40. Em seguida, a vez da mulher no samba. Sim, porque, afinal, a história do samba seria bem outra se não fosse a mulher. De prato com meu amigo. Ai, meu Deus, até parece castigo. É uma dupla traição ao meu pobre coração. Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada. Lá vem a mulher que eu gosto, de prato com meu amigo. Ai, meu Deus, até parece castigo. É uma dupla traição ao meu pobre coração. Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada. Há muito tempo ela sabe que eu lhe tenho grande amor. Prefere o meu amigo, fez de mim um sofredor. Ele também é culpado da nossa situação, pois sabia que ela era dona do meu coração. Tempo ela sabe que eu lhe tenho grande amor. Prefere o meu amigo, fez de mim um sofredor. Ele também é culpado da nossa situação, pois sabia que ela era dona do meu coração. Foi lá vem a mulher que eu gosto, de prato com meu amigo. Ai, meu Deus, até parece castigo. É uma dupla traição ao meu pobre coração. Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada. Mentiras de mulher, pode crer quem quiser. E eu tenho horror ao patente, e não sou decente, pode crer quem quiser. E eu sou fingido e malvado, e até sou casado. São mentiras de mulher. Eu tenho horror ao batente e não sou decente, pode crer quem quiser. Que eu sou fingido e malvado e até sou casado, são mentiras de mulher. Quando no reino da intriga surge uma briga por um motivo qualquer, se alguém vai pro cemitério é porque levou a sério as palavras da mulher. E eu tenho horror ao patente e não sou decente, pode crer quem quiser. E eu sou fingido e malvado e até sou casado, são mentiras de mulher. E eu tenho horror ao batente e não sou decente, pode crer quem quiser. Se eu sou fingido e malvado e até sou casado, são mentiras de mulher. Esta mulher jamais se cansa de fazer trança na mentira um colosso. Sua visita tão cacete, escrevi no gabinete, está fechado para almoço. E eu tenho horror ao patente, e não sou decente, pode crer quem quiser. E eu sou fingido e malvado, e até sou casado, não mentira minha mulher. E eu tenho horror ao patente, e não sou decente, pode crer quem quiser. Eu sou fingido e malvado, e até sou casado, são mentiras de mulher. Esta mulher de arma trancinha, ficou magrinha, amarela e transparente. Quando vai ao ponto marcado, e um encontro combinado, dizem que ela está ausente. Tem mulher no samba, você diga lá que eu vou. Se a maioria é mulher, o samba vai ser de colher, vai ter mais sabor. Faltava mulher, meu senhor. O samba que não tem mulher é um fracasso, é um circo sem palhaço, e pra mim não tem valor, que horror. Circo sem palhaço, e pra mim não tem valor, que horror. Tem mulher no samba, você diga lá que eu vou. E a maioria é mulher, o samba vai ser de mulher, vai ter mais sabor. Quem abriu esse bloco foi Ciro Monteiro. Ele interpretou um samba de Wilson Batista e Ciro de Souza, A Mulher Que Eu Gosto. Em seguida, Mentiras de Mulher, de Noel Rosa com o próprio e Arthur Costa. Depois, um dos sucessos do Carnaval de 1952, Tem Mulher no Samba. Composição de Raimundo Olavo e Caboclo, na interpretação de Jorge Veiga. Estamos apresentando 78 RPM. E vamos continuar na companhia da mulher. Naqueles anos de 30 e de 40, um tempo no qual o machismo andava em alta, a mulher não deixou de marcar presença em nossa música popular. Aí vão três intérpretes que marcaram época, cantando samba e dando inveja, além de chamar a atenção de muitos barbados e babados da época. Ouçamos-las. Thank you. meu coração e depois me abandonou. Moreno, por você fiz o que pude, agora zombas de mim. Meu dinheiro não me ilude, porém o dia que tu quiseres voltar para minha companhia, não te quero mais e você vai chorar. Foi tão ingrato que não soube dar valor. Por sua causa quase morre de paixão. Amor com amor se paga, não é com ingratidão. Thank you. pescar, que há muito tempo esteve no cartaz. Apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumaz. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra tocar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. Depois do caso da mulher do Oscar, que há muito tempo esteve no cartaz. Apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumaz. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra afogar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. Vi uma arara lá no Sara andar pulando numa perna só, e a da Rosinha procurar no Egito um rapaz muito esquisito que se chama Faraó. O velho bonde de São Januário, que no horário é muito patacão, andou na rua com um operário que trazia pro trabalho o memorando da central. Que tal, que tal, que tal, que tal? Depois do caso da mulher gostar, que há muito tempo esteve, esteve no cartaz. Apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumaz. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra afogar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. Depois do caso da mulher gostar, que há muito tempo esteve no cartaz. Apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumaz. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra afogar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E uma arara lá no Sara andar pulando numa perna só, e a da Rosinha procurar no Egito o rapaz muito esquisito que se chama Faraó. O velho bonde de São Januário, que no horário é muito patacão, andou na rua com um operário que trazia pro trabalho memorando da festa. Que tal, que tal, que tal? Então, depois do caso da mulher do Oscar, que há muito tempo esteve, esteve no cartaz. Apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumaz. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra afogar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. Três grandes mulheres no samba. A primeira foi Carmen Barbosa em Por Você, Fiz o que Pude, samba de Pixinguinha e Cícero de Almeida. Em seguida, a outra Carmen, a Miranda, de Simval Silva, Ao Voltar do Samba. E a terceira voz feminina é de Linda Batista, Depois da Farra, de Nelson Teixeira e Antônio Barreto. Estamos apresentando 78 RPM. Durante os anos 50, as mais variadas tragédias amorosas foram contadas no ritmo do samba-canção. Aí vão três delas. Sofrer na solidão. paixão, daquele grande amor que a todos interessou. Querem saber qual o fim da nossa união, já que o tempo passou? Então lhes digo a sorrir que em meu coração palpitava por ti todo em afeição. Hoje outro ocupa o lugar que o teu amor ocupou. Já que entre nós nada existe e nada nos une, nosso amor terminou. Tudo mentira, o meu sorriso estranho amor. Regressaste, eu te aceito, pois minhas noites são longas, os meus dias são vazios. Perto de ti sofro muito, longe de ti sofro mais. Somos iguais, vivemos do ódio do amor. Estranho amor. Tragédias amorosas no andamento do samba-canção. A primeira tragédia é Solidão, de Mário Lago e Ivon Cury, com Dircinha Batista. A segunda ficou por conta de Dalva de Oliveira, em Mentira de Amor, de Lorival Faisal e Gustavo de Carvalho. E a terceira tragédia amorosa nós ouvimos na interpretação de Dolores Duran, de Garoto e Davi Nasser, Estranho Amor. Estamos apresentando 78 RPM. Uma perguntinha, você gosta de choro? É, mas daquele choro irrequieto, malandro, saltitante, gosta? Thank you. Valdir Azevedo e seu cavaquinho dele e Otaviano Pitanga, Vê Se Gostas. Depois, a música de Ernesto Nazaré, na interpretação de Jacó do Bandolim, Brejeiro. 78 RPM. Essa foi a 13ª edição do 78 RPM, aquela série do tempo do rádio à válvula e dos automóveis movidos a gasogênio. 78 RPM e o melhor da música popular brasileira das décadas de 30, 40 e 50. 78 RPM. E vamos finalizando mais essa edição do 78 RPM, série de programas do tempo dos bolinhos de chuva da vovó. Lembra? 78 RPM, o melhor da boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. Como sempre, o apoio à produção foi de Mariana Benetti. Gravações de Afrânio Vanderlei. Montagens, Carlos Lima. Apresentação foi minha, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção dele, Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.